Você pode abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo número 1 de Marcos. Capítulo 1. Capítulo 1 de Marcos. Versículo, capítulo 2, versículo 1. Mas está pertinho aí, não é? Capítulo 2 de Marcos, diz assim, já é o segundo evangelho, Mateus, depois Marcos, antes de Lucas. Capítulo 2 de Marcos diz: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Você pode sentar, meu irmão. Você pode sentar, minha irmã. Linda essa história na vida de algumas pessoas, não é? Algumas pessoas que viveram esse momento. Seja ele o paralítico, sejam esses tais alguns, no versículo 3 diz que alguns foram ter com ele, e entre esses alguns estavam 4, que fizeram mais força do que os outros, carregando este homem, para colocá-lo na presença de Jesus. Linda essa história. Está no começo do livro de Marcos, e também lá em Lucas, está no capítulo 5, Mateus está no capítulo 9, essa história, está no começo dos evangelhos. Então é possível que esta não foi a única ação, a única atitude desses alguns que convenceram o paralítico para ir até Jesus. Eu creio que pessoas como essas, eu creio que pessoas como essas fizeram muito mais coisas, que não estão relacionadas na Bíblia. Talvez o nome delas possa estar relacionado mais adiante. Isso nós não sabemos, não há como saber. Talvez o nome delas não está relacionado. Talvez as suas próximas atitudes também não foram relatadas na Bíblia. Mas eu creio que esses alguns que tiveram esta coragem, esta ousadia, essa presença de Deus, esse compromisso com Deus, essa aliança com Deus, eu creio que essa não foi a única atitude. Eu creio que eram grandes evangelistas, homens de compromisso com Deus, pessoas de compromisso com Deus, pessoas sensíveis para ver a necessidade, a carência, a miséria, o sofrimento de pessoas. Creio que eles fizeram muito mais, mas aqui em especial está um relato, onde diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Alguns foram ter com eles, para ter tamanha sensibilidade ao sofrimento das pessoas, para se importar com as pessoas, para ter essa presença de Deus nas suas vidas. Nós sabemos que eles, antes disso, experimentaram um toque de Deus na vida deles. Amém? Você não pode fazer nada por alguém, ou pode fazer muito pouco. O seu coração não vai se sensibilizar tanto pelas pessoas, pelo sofrimento delas, se você mesmo, antes disso, não experimentar um encontro maravilhoso com Jesus. Estes alguns tiveram um encontro com Jesus, conheceram a Deus, foram tocados no seu coração por Deus, e agora eles estão sensíveis à dor e ao sofrimento de outras pessoas. É possível que eles deixaram algumas coisas importantes para ajudar esse homem paralítico. Talvez deixaram suas casas, talvez momentaneamente alguma coisa importante ficou para trás. Talvez deixaram um dia de descanso. Talvez muitas coisas ficaram para trás, para que eles pudessem se unir, se reunir e levar esse homem até a presença de Jesus. Eles próprios experimentaram mais do que uma bênção material, mas eles experimentaram no coração deles a obra que Deus pode fazer no nosso íntimo. Você sabe do que eu estou falando? Porque você provavelmente, certamente na grande maioria, já sentiu isso no coração. A obra de Deus na sua vida, restaurando a sua vida, restaurando seu coração, restaurando talvez já a sua família, Deus fazendo obra tremenda nas nossas vidas. Talvez esses homens um dia jovens, com muito vigor físico, talvez 17 anos, 18, com o mundo todo pela frente, um potencial tremendo, mas talvez na sua juventude, quem sabe na adolescência, já algumas coisas começaram a dar errado para eles. Nós, na nossa juventude, temos muito vigor, muitos sonhos, e ainda que não conheçamos a Deus, nós achamos que com a nossa força, nossa inteligência, nosso trabalho, a nossa esperteza, que não tem como dar errado e que nós vamos conquistar o mundo e vamos conquistar a felicidade. Talvez esses homens sentiram isso em determinado tempo da sua vida. E o tempo foi passando e eles começaram a medir forças com o mundo, com a vida, e começaram já a encontrar dificuldades. E chegaram à conclusão que não dava para continuar a sua vida sem entregá-la para o Senhor Jesus. Amém? Quem já fez isso aí? Quem já chegou a essa conclusão? Levante sua mão se você já chegou à conclusão que sem Jesus não dá. Amém? A gente tinha um hino que a gente cantava, né? Sem Jesus não dá. Você lembra? É, fazia assim com a mão, né? Era a nossa coreografia, né? Quem já fez coreografia aí? Até o pastor já fez, né? Sem Jesus não dá, a gente não é muito bom nisso, né? Então a gente faz com o braço. Mesmo que seja alguém fora de coordenação motora, mas mesmo assim ainda fez, né? Se uns faziam para cá, talvez a gente para o outro lado, mas nós estávamos declarando a conclusão que nós chegamos que sem Jesus não dá. Esses homens chegam a essa conclusão. Há muitas pessoas que só chegam à conclusão de que sem Jesus não dá quando chegam ao fundo do poço. E é interessante que às vezes você conclui, você vê o sofrimento de alguém, você vê a luta de alguém, você vê a derrota de alguém, talvez a pessoa nem se dá conta que vive derrota e mais derrota, talvez ela não considere assim, não enxerga assim, você enxerga assim, e talvez você diz, bah, agora é o momento, agora ela vai se converter. Agora eu vou falar de Jesus porque ela está no fim do poço. E às vezes você vai conversar com ela e você acaba descobrindo que ela não considera que chegou no fundo do poço, que precisa descer um pouco mais, não é? Eu não sei se esse homem paralítico, quando esses alguns encontraram ele, eu não sei se ele já havia chegado à conclusão que ele havia chegado no fim do poço. Pode ser que não, né? Pode ser que ele simplesmente viu aquela vontade daqueles alguns. Às vezes nós trazemos algumas pessoas para a igreja, não por elas ter chegado à conclusão de que elas precisam de Jesus. Às vezes elas vêm por nós, não é? Pela amizade com a gente, pelo convite, pela educação, às vezes ela vem. Pode ser que esse paralítico tenha, pode ser que ele não quis ser indelicado com o tamanho esforço daqueles amigos, daquelas pessoas. Pode ser que ele não quis desapontar aquelas pessoas. Talvez ele pensou, bom, não vai ser tão ruim assim, eu não preciso, eles que vão me carregar mesmo, né? Não vou ter muito trabalho, eles vão me carregar, vamos lá ver o que eles querem. Vamos lá conhecer esse tal Jesus, afinal de contas, já se ouviu falar tantas coisas desse homem. Pode ser que esse homem tenha chegado à conclusão de que ele precisava de um encontro com Jesus, a Bíblia não fala disso. Mas fala que esses alguns, incluindo esses quatro que carregaram eles, tinham absoluta certeza de que se esse paralítico chegasse até Jesus e desse crédito para Jesus, algo tremendo, algo fantástico, algo maravilhoso aconteceria na vida desse paralítico. Amém? Essa é a conclusão que você tem. Porque você próprio experimentou isso. Você experimentou um toque maravilhoso de Deus, uma transformação. Você já não é mais o mesmo, né? Você lembra lá que Jesus uma vez curou um cego, e aquele cego foi curado por Jesus, e depois as pessoas começavam a perguntar, será que é ele, será que não é? Ele disse, sou eu mesmo. O que aconteceu foi que Jesus tocou em mim, e eu era cego, e agora eu vejo. Agora eu enxergo. Deus mudou a sua vida. Às vezes a nossa vida já está tão mudada, que nós mesmos não nos reconhecemos pela obra que Deus começou e que ainda está fazendo na nossa vida. Não somos perfeitos, né, irmãos? Estamos em algum estágio da transformação de Deus na nossa vida. Mas esses alguns convencem esse homem paralítico de chegar até Jesus. E levar alguém até Jesus nem sempre é fácil, né? Tá lembrando dos irmãos aí falando da casa do julgamento. Eu sei que eles ficavam só montando o cenário, às vezes até 3, 4 horas da noite. Sim, né? Montando o cenário, e no outro dia, tinha que estar trabalhando às 8. Muitos irmãos estavam até tarde da noite, fazendo um grande esforço para que muitas pessoas pudessem chegar e ter um encontro com Jesus. E esses alguns aqui, não mede esforço para levar esse homem ao encontro com Jesus. Eu creio que a maior necessidade desse paralítico não era andar. Há pessoas que não podem andar, já conhecem Jesus, estão orando pela sua cura, não sei se tem ou não fé para ser curado de uma paralisia, mas eu conheço muitas pessoas que já são transformadas e são felizes porque se encontraram com Jesus. A maior coisa que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é levar essa pessoa ao arrependimento e à conversão e ao encontro com Ele próprio. Mais do que enxergar, mais do que caminhar, mais do que prosperidade, mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa, a melhor coisa da vida é ter um encontro e poder suspirar nos braços do Senhor Jesus, poder descansar nos braços do Senhor Jesus. Eu creio que muitos de nós têm muitas responsabilidades. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é jovem, você que trabalha, você que tem responsabilidades, você que tem compromisso. E a luta da vida às vezes é tão pesada e tão grande. Tantas pessoas desistem de viver porque não se encontraram ou não quiseram entregar as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Esse homem paralítico é convencido, chega na presença de Jesus, no versículo 5, e diz, Jesus, a palavra de Deus fala, versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? A primeira, maior e mais importante obra que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa, não é de imediato mudar sua situação econômica. Não é de imediato mudar a sua situação física, a situação da sua saúde. A primeira grande obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas é tocar no nosso coração, tocar no nosso íntimo e nos curar e nos restaurar. Quantas pessoas, quando Jesus tocou na sua vida, quando se convenceram de que Ele é capaz de conduzir a nossa vida, se sentiram aliviadas? E a palavra diz, vinde a mim todo aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A primeira grande obra de Deus é tocar no nosso íntimo. Perdoar nossos pecados. Curar as nossas emoções. E nos dar a salvação e a vida eterna. Amém? Diga para o irmão do seu lado, se você já entregou a vida para Jesus. Descansa nele. Amém? Salmo 37 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa, confia nele, que ele cuida de nós. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Eu não sei se esse homem de imediato entendeu aquilo que Jesus havia dito, mas Jesus disse, porque havia um outro grupo de pessoas ali. Alguns estavam querendo, torcendo, orando, contribuindo para que a vitória espiritual se desse naquele momento. Mas por outro lado, alguns estavam torcendo contra. Diz ali, mas alguns dos escribas estavam assentados e arrazoavam em seus corações, né? Os escribas daquela época eram os teólogos da época. Eram os que mais entendiam sobre religião. Mas os que mais entendiam sobre Deus são aqueles que evangelizavam e que levavam o paralítico a ter um encontro com Jesus, porque tinham certeza que aquele homem seria transformado e seria mudado. Mas os outros alguns estavam ali numa grande batalha espiritual, né? Movidos pela incredulidade, dizendo, só Deus pode perdoar pecados, né? Esqueciam-se eles que Deus havia prometido o Messias, o Salvador, e eles estavam aqui diante de Jesus, diante do Salvador, e eles eram os que primeiro era para se convencer de que ali estava Jesus e fazer com que as pessoas chegassem na presença de Jesus e começam a lutar contra Jesus. E Jesus, versículo 8, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam. Jesus podia saber totalmente o que eles tinham no coração, né? Jesus sabia o que, que aqueles alguns, incluindo os quatro que carregaram o paralítico, Jesus sabia que sentimentos, que motivações, que interesse, que fé eles tinham. Jesus conhecia o estado daquele homem paralítico. E Jesus conhecia o estado daqueles que estavam duvidando, que estavam incrédulos, que estavam contra, que eram extremamente religiosos, mas que não tinham fé nem sensibilidade para Deus. E no seu espírito, ele percebeu que eles estavam nessa luta. E Jesus faz uma pergunta no versículo 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e toma o teu leito e anda, né? É claro que aqueles homens opositores, incrédulos, tinham a resposta, né? Eles diriam, mais fácil é dizer, os teus pecados estão perdoados. E no coração deles, talvez eles pensaram, o que nós queremos ver mesmo, é se Jesus consegue fazer esse homem levantar, né? Eles não falaram nada, mas a resposta estava no coração deles. Mas Jesus também, como Jesus ia mostrar e ia provar para aqueles homens que ele tinha poder de zerar a conta, de zerar a dívida, de cancelar a dívida, de cancelar os pecados daqueles homens. Perdoar pecados é algo invisível, amém? Diga para o irmão do seu lado, perdão de pecados é algo invisível. Como que Jesus ia provar que perdoou os pecados daquele homem? Mas diz para o seu irmão também, com o tempo as pessoas verão. Amém? A sua vida começa a ser transformada de tal ponto, que vai chegar um dia que as pessoas vão ver que você tem parte com Deus. Que você tem uma aliança com Deus, você tem um compromisso com Ele. Na vida daqueles alguns que carregaram o paralítico, a presença de Jesus, era visível que aqueles homens tinham seus pecados perdoados. Mas como Jesus ia provar algo invisível para os seus opositores? Jesus sabia o que ia fazer e diz àqueles homens, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém. Jesus diz isso Jesus faz um milagre, Jesus cura aquele paralítico, ele levanta, diz ali na palavra de Deus, e causa no meio daquele todo povo, diz ali no versículo 12, no final, à vista de todos, a ponto de admirarem-se todos. Amém? Todos se admiraram, né? Talvez os que menos se admiraram eram aqueles que carregaram o paralítico até Jesus. Mas eu creio que nesse momento até o paralítico está admirado. Eu creio que se alguma fé ele tinha, era uma fé num estágio inicial. Mas aqueles homens que não mediram esforços para colocar aquele paralítico na presença de Jesus, tinham um outro estágio na sua fé. Chegaram perto da porta e diz: há muitas pessoas aqui. E eu creio que naquele lugar havia multidões, mas muitas pessoas curiosas. Mas algumas pessoas realmente queriam se aproximar de Jesus para conviver com Ele, para viver com Ele, para entregar a sua vida para Ele. Havia uma multidão muito grande. E aqueles homens que estavam num estágio já mais maduro da sua fé, disseram: nós não podemos voltar. Nós vamos ter que insistir. Nós vamos ter que achar um meio de colocar esse paralítico na presença de Jesus. Quando você está falando de Jesus para alguém, pode ser que em alguns casos, poucos, alguém rapidamente é convencido e quer ter um encontro com Jesus. Talvez já tenha se dado conta que chegou no fundo do poço. Talvez tenha se dado conta que não dá para levar a sua vida sem Jesus. E ela talvez facilmente venha para uma caminhada com Jesus. Mas a maioria das pessoas você vai ver que você vai ter que insistir. Que talvez elas não vão chegar de imediato. Às vezes até questões naturais, às vezes tantas lutas, né? Você planeja algo e algo dá errado. Você está tentando levar o seu colega de trabalho, seu colega de aula até Jesus, tem falado de Jesus para ele, mas daqui a pouco vem alguns do contra e começam a evitar, começam a atrapalhar. Chegam convites, chegam visitas, chegam parentes, tantas circunstâncias para afastar as pessoas de ter um encontro com Jesus. Mas esses homens não medem esforços, continuam lutando. Eles têm o interesse de ver a vida daquele paralítico mudada, tal qual foi a vida deles, transformada por Jesus. Você tem esse interesse? Você gostaria de ver? Você está lembrando de algum? Lembra de um vizinho? Lembrando de um amigo? Lembrando de um colega? Lembrando de alguém que você no seu coração disse: se essa pessoa tiver um encontro com Jesus, a sua situação vai mudar. As suas atitudes vão mudar. A sua face, a sua expressão vai mudar. Seu temperamento vai mudar. Suas atitudes vão mudar. Seu vocabulário vai mudar. Tudo muda na vida daquele que tem um encontro com Jesus. Por isso esses homens, essas pessoas que sabiam disso, não mediram esforços para colocar essa pessoa na presença de Jesus. Sabe que hoje é uma noite de ceia, né? Está aqui, você pode ver, né? Você olha para a mesinha, você já sabe que tem ceia. Ceia fala da nossa comunhão, da nossa amizade, da nossa aliança com Deus. Mas a ceia fala também de que Deus tem um convite para que mais pessoas tenham aliança com Ele. Mais pessoas entreguem a sua vida a Ele. A ceia representa uma aliança com Deus, né? A presença de Deus é o nosso alimento. A nossa ceia simboliza a nossa vida, a nossa aliança com Deus. Você já parou para pensar qual é a ceia daqueles que não têm aliança com Deus? Eles não fazem esse ato simbólico da ceia que representa a nossa aliança com Deus. Nós nos alimentamos, né, não da carne de Jesus, nem do sangue de Jesus. Nós fazemos isso, como diz na Bíblia, na palavra de Deus, nós fazemos isso em memória a Ele. Mas nós vivemos e nos alimentamos da presença de Deus. Amém? Não é da carne física e nem do sangue físico. Nós nos alimentamos da presença, da companhia do Espírito Santo. Mas você parou para pensar qual é a ceia do incrédulo, daquele que não crê? Como se dá a comunhão daquele que não crê com o inimigo? O que aumenta a amizade e a aliança daquele que não crê com o inimigo? É uma coisa, o pecado. Amém? O pecado aumenta a aliança daquele que não crê em Jesus com o inimigo. Mas a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aumenta a presença de Deus na nossa vida. Esses homens sabem disso. Diz que muita gente, diz ali que todos se admiraram e davam glória a Deus. Eu creio que muitos se admiraram, mas quem dava glória a Deus? Somente aqueles que tinham um encontro com Jesus. E todo aquele povoado disse, jamais vimos coisa assim. Jesus nessa situação, vem para casa, vem para a sua cidade. Ele queria fazer algo pela sua casa, fazer algo pela sua cidade. Você quer fazer algo pela região onde você mora? Jesus saía para muitas regiões. Há pouco ele saiu para estar nas regiões da Judéia, da Galiléia. Mas ele voltava para casa porque ele queria fazer algo ali onde ele morava. Você quer fazer algo pelas pessoas onde você mora? Você tem lembrado amigos, vizinhos, colegas? Até a expressão física deles revela que eles precisam de Jesus. As confusões que eles se metem revelam que eles precisam de Jesus. As atitudes que eles têm revelam que eles precisam de Jesus. Você quer fazer algo pela sua cidade? Você quer levar pessoas a participar de um encontro, de uma ceia com Jesus? Nós fazemos isso em memória dele e ele nos convida a levar pessoas até a presença dele.